Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria estar aqui de volta. Puta que eu pariu, 3 semanas sem aqui estar falando mal da vida alheia. Porra, estamos de volta. Edição número 85, defesa, draft 2011, sem mais delongas, sem enrolação. Seja bem-vindo, Vitor Freire. Puta que eu pariu, hein, cara. Faz tempo, hein, mano. Faz tempo, a gente teve alguns problemas pessoais aí com o time em zone. Mas agora, acho que tá quase tudo resolvido e vai dar pra gente gravar de novo, né não, Edu? Pô, o pessoal pensou que a NFL entrou em lockout, falou, pô, o Endzone acabou, isso aqui no Endzone não acabou, o Endzone está aqui mais vivo do que nunca, firme, forte, sorridente, sempre feliz. Eu e Vitor Freire estamos aqui, vamos trazer os prospects desse draft 2011. Cadê os outros 4, 5 vagabundos que gravam com a gente aqui, Vitinho? Cada um tem sua vida também, né, Edu? Não, vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje muito. Porra, tá foda, meu. Os caras sumiram, os caras abandonaram o podcast. Eu quero que todo mundo mande e-mail, siga eles no Twitter e xingue. Júlio César, Alexandre Branco, Lúcia Miranda, todo acho, o pessoal que abandonou. Acho que xingar não adianta. Mano, faz ameaça mesmo, ameaça de... Fazer ameaça. Pedra, carta bomba, essas coisas. Nossa, imagina tomar uma pedrada, cara. Você não gravou o podcast, toma pedrada na orelha. Porra, ia ser da hora, hein, cara. Bom castigo. Ameaças à parte... Podcast dessa semana, vamos comentar sobre defesa do draft, como eu já falei, os principais prospects de defesa. Eu e Vitor Freire aqui, debate legal, debate divertido, vamos ver quem é que tá chegando aí. Final de abril agora já tem o draft, hein, pessoal? Então vamos lá, vamos aprender tudo sobre os jogadores depois dos e-mails. Olha a mensagem! Antes dos e-mails e recados, um aviso especial, principalmente para quem gosta de colecionar coisas de futebol americano, Vitinho. A gente sabe que aqui no Brasil todos nós temos o nosso time do coração. Aqui no Endzone não é segredo o nosso time do coração, mas eu não vou falar agora. Mas todos gostamos de ter alguma coisa de futebol americano. Fala a verdade, se você ganhasse uma camisa do André Johnson, Vitinho, você não usaria? Usaria bastante, hein? Quem não quer uma camisa do André Johnson? Quem não sabe quem é André Johnson? Se você ganhasse um boné do Green Bay Packers, campeão do Super Bowl, Vitinho, eu usaria. Não sei se você usaria, que o Vitinho não gosta de usar boné, né, Vitinho? Não, eu não gosto de usar boné, mas por esse eu faria um esforço. Pro pessoal que gosta de colecionar coisas de futebol americano, saiu a revista pôster do campeão do Super Bowl, o Green Bay Packers, campeão do Super Bowl 45. E a última edição disputada, a Emporium de Ideias, que já fez o guia, o Futebol Americano Especial 2010-2011, publicou agora a revista pôster do Green Bay Packers, campeão do Super Bowl. Recebemos uma aqui na redação da Endzone, tá guardada num lugar com carinho aqui. O pôster é gigante, lindo, espetacular. Tem retrospectiva das 32 equipes, tem uma parte especial contando toda a temporada do Green Bay Packers. Gente, R$5,90 é um café e um pão de queijo que você deixa de comer na padaria, rapaziada. R$5,90, podem entrar pelo link que está aqui na postagem, revistafutebolamericano.com.br. Para o pessoal que fala, não vou comprar a revista, é do Green Bay Packers. É um artigo extremamente colecionável, um artigo que pode ser único na história do Brasil, e você pode ter isso em casa, cara. Porra, vamos dar essa iniciativa, vamos dar essa força. Quem sabe cada vez mais chegam mais revistas do tipo, mais pôsteres, mais produtos da NFL aqui no Brasil, sem precisar importar, sem precisar passar sufoco na alfândega. Revista Pôster do Futebol Americano, publicação da Emporium de Ideias. Comprem, aproveitem, guardem em casa uma recordação dessa temporada 2010-2011. Pode ser a última, ou não, né? Tomara que não, né, Vitinho? Tomara que não. Ainda no quadro de recados, Vitor Freire, você... joga futebol americano, Vitinho. Eu jogo pelo Salto Flames. É flag, mas eu gosto, eu me divirto bastante. E o seu técnico, Vitor, eu acredito que seja um técnico brasileiro. Sim. Seu técnico não é formado na NCAA, não é formado no coração do futebol americano, que são os Estados Unidos. Não desmerecendo o seu técnico, é claro, mas... Não, ele não é formado nos Estados Unidos. Então, oportunidade também para o pessoal que é técnico, para o pessoal que é jogador, para simplesmente todo mundo que gosta do futebol americano. Dias 3 e 4 de abril agora, ali na Unicid, em São Paulo, WAFAB Coaching Season. O que é o Coaching Season? É um workshop de futebol americano, o primeiro workshop do tipo de esportes americanos aqui no Brasil. Teremos dois técnicos da seleção norte-americana de futebol americano aqui com a gente. Eles virão dar palestras, vão dar alguns exercícios práticos para o pessoal aprender sobre futebol americano. Cara, se você quer evoluir seu jogo, se você quer aprender realmente com quem faz, essa oportunidade. Os técnicos Steve Spatch e o técnico Chris Merritt, eles são técnicos da seleção sub-19 de futebol americano, seleção que foi campeã do mundo no Mundial da IFAF. A IFAF, que é o órgão internacional que regula o futebol americano no mundo todo. Pessoal, oportunidade única, baratíssimo, R$372, podendo parcelar em 18 vezes no cartão. Cara, isso é melhor que Casas Bahia, cara. Casas Bahia parcela em 12. Coaching Season você consegue parcelar em 18 vezes. A equipe do Endzone vai estar lá, vamos estar aprendendo, vamos estar lá conversando com o pessoal também. Participem, aproveitem a oportunidade única. Vitor Freire, aprender com os caras é foda, né, Vitinho? Com certeza, né? Quem nasce ali do coração do futebol americano, lá pelo meio dos Estados Unidos, e é técnico ainda da seleção sub-19, campeão mundial, com certeza deve ter muito conhecimento para passar pra gente. Temos o link aqui na postagem também, a FAB Coaching Season, dias 3 e 4 de abril, uns dois dias inteiros, só de futebol americano. Não tem mais nada para vocês pensar, só em futebol americano. É o sonho de todo mundo que estuda, todo mundo que acompanha, todo mundo que joga, todo mundo que quer ver o futebol americano crescendo no país. Vamos lá para os times estarem cada vez mais capacitados, para os times estarem cada vez mais instruídos nesse esporte que todo mundo ama aqui no Endzone Brasil. E finalmente nos e-mails. Diga lá, Vitinho, temos e-mails nessa edição do programa? Temos sim, Edu. Temos e-mail do Juliano Fonseca, de Minas Gerais. Ele tem 32 anos. Ele mandou um e-mail escrito: Olá, Endzoners, parabéns pelo programa sobre o draft. Mas falando sobre as estrelas, quem vocês acham que é o maior favorito a vencer a votação para a capa do Madden 2012? Favorito para vencer a capa do Madden? Assim, em questão de showman, ano passado, e entre os indicados, logicamente, aqui da lista da ESPN e da EA Sports, eu acredito que possa ficar entre Philip Rivers, Michael Vick ou Aaron Rodgers. Eu acredito que um desses três possa levar o título. É engraçado que o Tom Brady nunca foi capa, né, Vitinho? Quem é que é teu favorito pra ser capa do Madden 2012? Olha, eu queria muito que não fosse o Michael Vick, mas eu acho que ele é o favorito para isso. Mas agora botar o Mark Sanchez em favorito aqui também é sacanagem, hein? O pessoal botou o Mark Sanchez na votação. Não sei. Acho complicado o Mark Sanchez ganhar, porque a capa do Madden é uma coisa muito concorrida, né? A gente tem que falar isso, que dá muito dinheiro pra quem ganha. Tivemos aí algumas surpresas esses últimos anos que se safaram aí da capa sem contusão, né? Tem esse lado, né, Vitinho? Não tivemos contusões, mas o Larry Fitzgerald teve um ano de cão e o Drew Brees, ano passado, ele lançou o maior número de interceptações da carreira, né, cara? É complicado isso, essa maldição tá bem forte aí no futebol americano. Mas eu acho que não foge muito nisso, não, Edu. Acho que Michael Vick, Aaron Rodgers, eu vou botar até o Matt Ryan na votação, que eu acho que ele foi um dos MVPs do ano passado também. Se sair desses três, eu acho que vai pro... No máximo, se sair de um quarterback, eu acho que vai pro Maurice Jones-Drew, que é o único não quarterback com chances aí. Mas diga, Vitinho, você não acha esquisito o Tom Brady nunca ter aparecido na capa do Madden? É desconfiável, né, Edu? Nunca ter aparecido na capa do Madden. E quem tá na votação pelo Patriots? Danny Woodhead. Tem alguma coisa errada nessa votação aí. O pessoal sabe que tem a maldição, beleza, mas tem alguma coisa errada nessa votação aí, hein? Eu acho que teve uma alteração nos jogadores que disputaram isso daí, viu? Não é por nada não, mas tinha que abrir uma CPI pra investigar esses indicados do New England Patriots aí, hein? O negócio tá meio suspeito. Tudo bem que a Gisele Bündchen... Eu sei o que aconteceu. Eu descobri o que aconteceu agora. Puta, Vitinho, agora você falou tudo, cara. Gisele Bündchen na capa do Madden, cara. Oh, yeah! Puta, ia vender pra caralho, velho. Puta que pariu. Gisele Bündchen só de um topzinho assim da capa do Madden. Caralho, mano, ia vender, hein, velho. Fazer igual jogo de futebol, né? Porque jogo de futebol brasileiro sempre tem essas. Né? Agora, futebol americano não tem. Podia colocar, né? Esses anos aí. Colocar uma mulher aí, né? Na capa do Madden. Podia. Seria o mais justo. A MVP do Lingerie Futebol League ser capa do Madden. Boa, velho. Caralho, Vitinho, você tá inspirado hoje, hein, mano? Olha aí, eu vou mandar um e-mail pra EA Sports, campanha. A MVP do Lingerie Futebol League na capa do Madden. Ia acabar com a maldição do Madden, ninguém mais na NFL ia ficar preocupado, ia agradar o público masculino, e o público feminino já vê os caras brigando todo dia, todo domingo aí, o público feminino não precisa de mais agrado visual, não. Enfim, digam vocês também os indicados para a capa do Madden 2012, diga quem é o seu favorito para vencer essa eleição. A EA Sports está fazendo um sistema tipo... Mata-mata. Mata-mata, boa, Vitinho. Eu ia mandar um 16 avos de final, mas eu não sabia se isso existe. What? A gente tá fazendo no sistema mata-mata. Nós estamos hoje nas oitavas de final. Vão sair aqui 8 jogadores que vão disputar aí a próxima fase do torneio. Tá divertido, pessoal. Entrem lá. Tá o link aqui na postagem também no site da ESPN, a parceria da ESPN com a EA Sports pra capa do Madden em 2012. Se você também tem um e-mail para mandar aqui pro podcast, mandem os e-mails para podcast@endzonebrasil.com. Mandem suas mensagens também pelo nosso correio de voz, endzonebrasil@gmail. Podem mandar lá, que todas as mensagens do correio de voz são sempre muito bem-vindas. Sigam o nosso perfil no Twitter, @endzonebrasil. Vitinho, qual é o seu perfil no Twitter, Vitor? No Twitter é @VitorDeFreire. De só de mudo. Vitor de Freire. Vitor De Freire, meu perfil Edu, @EduZolim, Zolim com N de navio no final. Comentem, xinguem, briguem. Vamos participar e discutir futebol americano durante a semana. Prometo que a gente não demora 3 semanas para voltar de novo. Foi um acidente. Nós vamos marcar presença mais constantemente aqui no Endzone Brasil. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, NFL Draft 2011. A melhor classe desse draft são os prospects defensivos, né, Vitinho? O pessoal comenta que no ataque nós não temos prospects tão bons, mas que os jogadores de defesa que estão entrando esse ano na NFL são, assim, top de linha na NCAA. Vamos começar, então, com uma das partes mais divertidas da defesa, a parte onde rola mais porrada, defensive tackles e nose tackles, Vitinho. Diga aí um palpite, um jogador que te agrada na NCAA, Vitinho. Eu vou falar aqui, talvez um estilo para esse draft, que tá arrebentando no Combine, arrebentou no Senior Bowl. Ele deve estar cotado para sair entre o segundo e o terceiro round, o Marvin Austin, defensive tackle de North Carolina. Ele tem 1,88m, 140kg, por volta de 140kg. Correu 4.8 no tiro de 40 jardas, pulou quase 1 metro, pulou 96 centímetros no pulo vertical. E tem tudo para se dar bem na NFL, porque quando o jogador que tá vindo com tudo pra NFL, é assim, ele arrebenta no Combine, ele arrebenta no Senior Bowl, isso aumenta o estoque dele, ele acaba às vezes não saindo tão alto, mas ele vem preparado pra NFL, porque ele tá arrebentando tudo que ele tá fazendo. Eu acho que isso vai acontecer com o Marvin Olsen. E os stats do rapaz? O rapaz é bom de bola mesmo, tem bons números no college, é só mais um cara grandão pra fazer volume ali. Ele foi suspenso na temporada de 2010-2011, né? Por isso que ele tá com o estoque meio baixo. Eita, não, é assim que tem que ser. Defensive tackle, que é defensive tackle, é assim mesmo. O cara vai preso, o cara é meio maloqueiro. Eita, nós. Ele tem aí mais de 100 tackles nos 3 anos que ele fez, né, contando... Ele foi titular os 3 anos dele, desde freshman ele é titular em North Carolina. Aí ele tem mais de 100 tackles, tem 9 sacks, 1 fumble forçado e uma interceptação retornada para touchdown. Ah, ele é o estilo Halote Ngata, então. All-around defensive tackle, né? Boa, Marvin Austin, defensive tackle, North Carolina Tar Heels. Uma aposta clássica, clara, que todo mundo está fazendo, é nos queridos Marcel Darius, o Darus, não sei certinho como se fala o nome desse rapaz, e no Nick Farley. São os dois melhores defensive tackles que estão cotados para este draft. O Marcel Darius ainda, pelo tamanho, pela disposição dele, consegue jogar de nose tackle e de defensive tackle, ou de um defensive end de 3-4. E o Nick Farley é praticamente um defensive end e defensive tackle também. Ele não tem tamanho ainda para jogar de nose tackle. São caras muito grandes, muito fortes, mas eu diria que eu gosto mais do tipo de jogo do Marcel Darousse. Eu acho ele um defensive tackle mais completo, um defensive tackle mais dominante. Não foi o melhor no combine. O combine mais ignorante foi do nosso amigo Stephen Pea, que também é defensive tackle, mas está cotado para sair mais para baixo. O Stephen Pea, Vitinho, ele fez 49 repetições no bench press. É, você vê. Imagino que ele não faz com running backs feito eu, né? É, se ele pega você, ele dobra no meio, Vitinho. Não leva mal, mas ele dobra no meio, cara. E ainda aperta os ossos e tritura, né? É, ainda tira um sarro ainda no final depois. Ele não é o defensive tackle mais alto, ele tem 1,90 e pouco de altura, 145 quilos, então ele é uma massa compacta. O Marcel Darousse, para você passar por ele, você tem que ser muito forte, realmente, você tem que ter uma linha muito boa, porque ele vai conseguir penetrar na sua linha defensiva ali. O center, os guards, tem que ficar muito ligados quando esse cara chegar na NFL. Marcel Darousse, nose tackle, Alabama. Mas esse aqui é um rapaz tranquilo. Esse aqui ele não vai pra cadeia, ele é um bom menino. Ah, então não vale a pena. Então não vale a pena, não é um defensive tackle que vale a pena. É, tem outro defensive tackle que tá bem cotado também, que é o Mohamed Wilkerson. Fez um bom combine também, correu o tiro de 40 jardas em 25 segundos. É, ele tem 1,92m, mais de 140 quilos também. E veio, também não teve nenhuma suspensão, né? Fazer o quê? Não são todos que são perfeitos. Mas tem quase 140 tackles, 2 fumbles forçados na carreira. Ele tá indo de júnior, ele é underclassman. E tem também, acho que é um cara que tem tudo pra se dar bem na NFL. Deve sair no fim do primeiro round. É, outro rapaz também que tá cotado pra sair no final do primeiro round também é Cameron Jordan, de Califórnia, 1,95m, 1,97m de altura mais ou menos, só que ele é um cara leve, assim, leve para os padrões defensive tackle, né? Nós estamos falando de caras de 196 quilos aqui, ele tem 130 quilos, ele é um cara que, para vocês terem uma ideia do que foi o Pro Day desse rapaz, teve técnico que pediu para ele sair em cobertura de passe, para vocês verem a agilidade, a velocidade, como esse cara consegue se movimentar bem ali na linha defensiva. Então, Cameron Jordan, defensive end, defensive tackle de Califórnia, mais uma vez, não coloque este rapaz para jogar de nose tackle. No último ano dele de faculdade, 26 tackles, 6 sacks, 1 fumble forçado. Não são números que saltam aos olhos assim para falar: meu Deus, puta que pariu, esse é o cara que eu sonhei para ter no meu time jogando no 3-4 ali de defensive end. Mas é um cara. Até porque defensive tackle não é assim também, né? Defensive tackle não tem, normalmente não tem números que soltam os olhos. Ele geralmente abre mais espaço. É mais pressão, é mais espaço, né, Victor? É exatamente isso. Mas é mais pra dar um calor ali no quarterback que qualquer outra coisa. Mas Cameron Jordan, defensive end ou defensive tackle, dá pra encaixar ele ali em alguma das duas posições, de Califórnia. Tá cotado pra sair no final do primeiro round também. Pessoal que estiver precisando de um defensive tackle aí nos times entre os playoffs, pode dar uma olhada nesse rapaz. E ele foi preso, Vitinho, em 2008. Aí, pronto. Esse é o cara do draft. Esse é o defensive tackle do draft. Completo, né, cara? Set, hut! Defensive ends, a pontinha da linha ofensiva ali, o pessoal que faz a alegria de quem gosta de um belo sack, de ver o quarterback chorando, de pegar aquele running back no open field, tombar o cara no chão. Defensive ends considerados alguns dos melhores prospects desse ano. Vitor Freire, seu primeiro defensive end dessa classe, quem você escolheria, Vitinho? Você tem qualquer escolha no draft, Vitinho. Quem que você pega? Ah, falando desse jeito, eu acho que não tem como escapar do Dequan Bowers, de Clemson, né? É, ele só teve um ano no topo, no nível alto, jogando no nível alto. Ele tem um problema no joelho, mas ele é um cara muito rápido, muito forte. Ele pode tanto passar por cima de você como dar a volta. Ele tem boa velocidade para fazer o tackle, para conseguir pegar o running back na corrida. Ele sabe dar tackle. É muito bom. Está sendo comparado ao Mario Williams, para você ter ideia da qualidade dele. É, mas os únicos problemas dele são que ele só teve um ano no topo e que ele tem um problema no joelho também. Isso torna um injury prone, mas eu acho que quem vê o Dakon Bauer jogando sabe que ele é um cara que pode fazer a diferença num time. E que eu acho que vai fazer a diferença num time da NFL. Um parceiro de Marvin Austin extremamente bem cotado também nesse draft, defensive end, Robert Quinn, de North Carolina também. North Carolina estava com uma linha excelente, hein? Meus parabéns, North Carolina. North Carolina, Robert Quinn também não jogou em 2010, teve problemas com a NCAA. Não foram problemas com a lei, foram problemas administrativos. Vamos imagina deixar... como não devia ser boa essa linha, hein? Não. Dois caras com problema na suspensão. É, não. Ano passado eles passaram perreio, mas o ano retrasado tava todo mundo ali dentro de campo, então jogaram muito. Devia botar prisão. Robert Quinn é um cara extremamente atlético. O tamanho e a velocidade dele impressionam. O rapaz, ele tem 1,93m de altura, 120kg, mas o cara... dizem que ele foi mal no Combine, ele correu 4.64 no Combine, mas ele é considerado um dos top prospects da posição, dizem que foi um erro do Combine ali, diz que aquela corrida dele era para ter sido por volta na casa dos 4,5, até mais para baixo. Olha o tamanho desse cara, a velocidade desse cara, Victor. Nossa. E ele conseguiu, no ano que ele jogou, no ano que deixaram ele jogar, porque ano passado ele não jogou, 11 sacks, 2 fumbles forçados, 19 tackles for loss. Só isso ele conseguiu em 2009. Ano passado ele não jogou, eu acho até que, não vamos deixar mais esse cara jogar não. E ele não se importou com isso. Tipo, não tem problema, eu vou pra NFL, vou me candidatar ao draft e eu vou chegar lá botando a caceta na mesa. E ele tá sendo cotado entre o top 10. Seria um projeto de um DeMarcus Ware, um cara muito rápido, ele consegue uma inclinação muito boa na hora de pressionar o quarterback, na hora de cruzar a linha. Robert Quinn, defensive end, ou se você jogar no 3-4, você põe ele de linebacker ali, lança blitz o dia inteiro, é sucesso, o cara vai dar um trabalho. Um outro rapaz, que rendeu muito também no college, mas ele tá indo pro draft como defensive end. Não sei se seria a melhor coisa. Defensive end, linebacker de 3-4. Mas eu não sei se seria a melhor alternativa para ele se declarar como defensive end. Jeremy Beal, do Oklahoma Sooners, jogou ano passado com 72 tackles, 9 sacks, 1 fumble forçado. É um cara que era exclusivo pro pass rush do Oklahoma Sooners. Só que ele teve um combine terrível. Ele teve um pro day desastroso. Tudo que você pode imaginar que o cara errou, o cara errou. Foi ainda jogar o Senior Bowl, passou uma vergonha danada, trombando, batendo de frente com o Gabe Karimi, ali no Senior Bowl. Ele foi, dominante no college, mas sofreu muito na hora de se provar fisicamente e na hora de se provar contra os top prospects da NCAA. Pode ser um steal, pode ser que o cara estivesse com uma gripe, pode ser que o cara estivesse com... Sei lá, Vitinho, dá uma ideia. Pode ser que ele estivesse com uma dor de barriga. Não foi bem no Combine, não foi bem no Pro Day. Mas tem números bons. Jogava em um time bom, não jogava em um time de bestas. Pode ser aí um steal saindo lá, terceira, quarta rodada, até um pouco mais tarde, por que não? Mas na hora de botar ele no mano a mano ali com alguns dos top prospects, o bicho afinou. É o que eu te falei quando eu falei do Marvin Austin, né? O cara que tá preparado pra entrar na NFL, ele chega no Senior Bowl, chega no Combine Pro Day, arrebentando. Mas às vezes acontece o cara ficar nervoso também, né? Porque Combine, Senior Bowl, tem muita gente vendo e os caras sabem que ali é o futuro dele. Aquele jogo pode fazer diferença de alguns milhões só na conta dele. Então o pessoal fica nervoso, pode ter acontecido dele ter ficado nervoso e não ter jogado bem por causa disso, mas pode ter acontecido também dele ter conseguido enganar todo mundo durante o ano, chegou no Senior Bowl, no Combine e não conseguiu, né? Mas se ele sobrar para um quinto round, quarto round, eu acho que é um jogador que vale a pena apostar, porque um quinto round é um pique de apostas, né? É um pique que você aposta num cara e fala, vamos ver o que dá. Então eu acho que Jeremy Beal, o time que pegar ele no quinto round, estará bem. Será uma boa escolha. Set, hut! Próxima classe desse draft: linebackers. E aqui a gente vai misturar tudo. Linebacker que é linebacker de 3-4 mesmo, linebacker de 4-3. Vamos misturar todos os linebackers. Eu começo ou você começa, Vitinho? Quem vai citar o nome do Von Miller primeiro? Pode ficar com as honras, Edu. Posso ficar com as honras? Pode. Von Miller, outside linebacker de Texas A&M. Seria a primeira escolha no draft. Não seria nenhuma surpresa pra mim, sinceramente. Se fosse o primeiro jogador selecionado no draft. Muito rápido, muito forte. Tá sendo comparado a Elvis Dumer, viu? O nosso querido Warren Sapp estava assistindo um workout de Von Miller e falou: ou você nasce com isso ou você não nasce. E ele nasceu. Cara, é o linebacker mais completo de pass rush que eu vi nos últimos anos aparecendo na NFL. O cara é muito rápido, é muito forte. Se você acha que o nosso amigo Clay Matthews é um monstro, você tem que ver esse cara depois de um ano na NFL. Primeiro ele vai tomar as bombas no primeiro ano de NFL, né? Pra crescer. Depois do primeiro, ele vai virar um absurdo. Esse cara no pass rush, ele vai ser impossível. Sabe o Russell Okung, Vitinho? Pequeno Russell Okung. Pequeno Russell Okung, que o Washington Redskins pegou no ano passado? Sim. Von Miller deitou em cima dele o jogo todo, quando eles jogaram um contra o outro. É um cara alto. Por que não? Tem 6'3 de altura. Tamanho faz diferença, principalmente na hora de você passar por essas linhas ofensivas tão agressivos. E ele é completo, cara. Eu vou pegar até alguns números aqui para poder comentar melhor sobre o Von Miller. Mas é um dos melhores linebackers que eu já vi jogar no college. É, um dos melhores linebackers que passará um dia pelo college, eu digo. Também. Exatamente. E tem um perfil diferente do Aaron Curry, que a gente comentou na nossa primeira edição do podcast. Mas o Aaron Curry, ele é um linebacker, como eu diria assim, ele é mais pra cobertura do que pra pass rush. O Von Miller, ele é um linebacker que ele vai ir atrás de você, vai te fazer comer grama. E ele provou isso. O último ano dele de college, 68 tackles, 11 sacks, uma interceptação, nenhum fumble forçado. Mas, sem palavras, eu vou deixar um vídeo aqui na postagem por pura admiração de como esse cara joga. Sinceramente, Von Miller, linebacker número 40. Por mim, seria a primeira escolha no draft fácil. Chupa, quarterback de merda. O que diferencia o Von Miller dos outros linebacker tops é que ele é um linebacker top de 3-4. Dificilmente você vê um linebacker tão bem cotado jogando numa defesa 3-4. Porque falam que ser outside linebacker em 3-4 é mais fácil. O pessoal costuma... São números meio inflados, né, Vitinho? Os caras falam, o número de tackles, o número de sacks. Mas ele é bom na cobertura também, esse cara. Aí é que tá a merda. Então, normalmente você vê o cara ser o top linebacker, normalmente ele é uma defesa 4-3. Um cara que fala que é mais completo. E o Von Miller tá arrebentando desse jeito, vindo de uma defesa 3-4... É realmente de se admirar, né? O cara jogar muito mesmo. Mas vamos lá, Vitinho. Von Miller eu já selecionei pro meu time. Quem você selecionaria dos outros linebackers? Até contando com isso, que a defesa do 4-3 é melhor, vou falar aqui de Akin Ayers, outside linebacker de UCLA. Pro além dele foi ontem, dia 29. Ele correu pouco no combine, ele precisava melhorar, e ele conseguiu. E também foi bem nos drills que ele fez. E que ele também... E como ele tem um ótimo pass rush, ele pode ser escolhido também pro time 3-4. Ou seja, tem bastante chance de sair no primeiro round. Até porque os times que estão no fim do primeiro round, ou seja, os melhores times desse ano, a maioria tem defesa 3-4. O que é uma tendência, né, Vitinho? Será que não... Nós podemos ver pros próximos anos aí a defesa 4-3 cada vez mais rara na NFL? Eu acho que a defesa ela tem que se adaptar ao estilo do ataque. Se o ataque passa mais, uma defesa 3-4 é mais eficiente. Se um ataque corre mais, uma defesa 4-3 vai ser eficiente. E como o passe está vindo muito à tona, o estilo West Coast está vindo muito à tona nos últimos anos... A própria NFL está protegendo muito o passe, né? Muda as regras direto para proteger os caras. então, acho que até por causa disso, uma defesa 3-4 pode vir a calhar ainda, né? Então, em mais frequência do que uma defesa 4-3. Mas isso é por enquanto, né? Daqui a pouco pode ser que a corrida volte a funcionar. Acho que cada time tem que ter sua defesa, não tem que ficar mudando, não. Acho que o que é melhor para um time é melhor para um time, o que é melhor para outro time vai ser melhor para outro time. É, mas voltando aqui em Ayers, ele é um playmaker mesmo. Ele tem uma velocidade muito, muito alta, ele tem um pass rush, ele faz turnover, é playmaker, um cara que pode resolver o jogo. E descendo mais um pouquinho nas escolhas do draft, nós temos um nome famoso. E pessoal, nós temos um nome famoso entre os linebackers. É um carinha, jogou numa universidade aí, e ele estampava o nome Matthews na camiseta. E sim, senhores, ele é o irmão do cara. Ele é o irmão do Clay Matthews. Casey Matthews é inside linebacker de Oregon. Cara, imagina você botar Clay Matthews e Casey Matthews, um do lado do outro. Coisa ignorante, que absurdo que deve ser um negócio desse, né? É, 81 tackles, 4 tackles e meio, 4 tackles e meio for loss, 5 passes defendidos, 3 sacks. É um cara muito inteligente, consegue ler o que o ataque está fazendo ali com habilidade, e é isso que os técnicos gostam de um inside linebacker, no caso um middle linebacker ou um inside linebacker de 3-4. Não é tão bem cotado quanto seu irmão, vai demorar um pouquinho para ganhar seus milhões, ele está cotado para sair na terceira ou quarta rodada, mas tem todo o tipo físico, todo o espécime físico que o Clay Matthews tornou popular. É um cara grande, é um cara forte, é um cara rápido. E tem a linha de sangue, né? Tem o DNA, né? Tem o futebol no DNA. Boa, Vitinho, e tem o DNA, cara. Tem o DNA. 15 Matthews, inside linebacker de Oregon. Pô, vamos apostar no cara. Eu queria ver muito esse cara sendo escolhido pelo Green Bay Packers, cara. Ia ser legal. Isso pode até... Pode ter um lado bom, mas tem um lado ruim também, né? Ele pode ser até ofuscado pelo irmão e acabar pressionado tudo e acabar indo mal, mas eu acho que como ele tá pra sair entre terceira e quarta rodada, não vai ter muita pressão sobre ele, não. Não tem tanta pressão sobre ele. Tem pressão porque ele é irmão do cara, né? E o irmão dele é um pass rusher fenomenal. Só que se pegarem o Casey Matthews esperando o outro Clay Matthews, pode esquecer. São estilos de jogo completamente diferentes. É, não dá pra comparar, né? Apesar de ter o mesmo nome, cada jogador é um jogador e por mais que seja irmão, você tem que dar o tempo pra cada um fazer seu nome. Mais algum nome aí, Vitinho, de linebacker? Eu acho que voltando pro 4-3 também, Bruce Carter, linebacker de North Carolina, outro de North Carolina. Vou ficar devendo pra vocês aqui se foi suspenso ou não. Pô, vamos pesquisar se ele foi suspenso, Vitinho. Ah, a gente tem que saber se o cara foi preso, né? Não, afinal, os times vão estar de olho nisso, né? North Carolina, né? Tem. Pô, se ele foi suspenso também, North Carolina, pelo amor de Deus, né? Acontece um crime lá na Carolina do Norte, o primeiro lugar que a polícia vai é na Universidade de North Carolina, se esse cara foi suspenso também, pelo amor de Deus. Não, ele tá passando por uma cirurgia, Vitinho. Porra, que mancada, cara. Ele ficou... ele não jogou ano passado porque ele tava passando por uma cirurgia. Ele tomou um taco de beisebol no joelho, num bar, na cidade. Ele tem mais de 200 tackles nos 4 anos que ele teve na faculdade, né? Sendo que no primeiro ano ele não jogou muito. Mais de 200 tackles, mais de 10 sacks, um fumble forçado, 3 interceptações, 2 touchdowns nas 3 interceptações. É um cara forte, rápido, que eu acho que tem tudo pra se dar bem na NFL também. E pode se tornar um steal, porque ele tá pra sair entre o segundo e o terceiro round. Acho que o time que escolher ele entre esses rounds aí vai estar muito bem servido de linebacker. Set, hut! E aqui chegamos agora, cornerbacks, uma das classes que mais me agrada nesse draft. Nós temos, pelo menos aqui, 4 nomes. São nomes excelentes, são nomes que podem ser top corner, podem ser top jogadores da NFL. Vamos lá, Vitinho, vamos naquele entrosamento, hein, cara. Você fala um e eu falo outro. Sua primeira escolha de cornerback, Vitinho. Ah, com certeza Patrick Patterson de LSU. Não tem como escapar, esse cara é sensacional. Um dos maiores prospects que já passou pro draft. O cara tem tudo. Tem boa velocidade, tem muita força. É um shutdown corner. Ele não, talvez não faça tantas big plays. E também como ele tem, ele é um pouco gambler também, né? Tem aquele problema de top cornerbacks que são gamblers. Ele aposta muito, acaba tomando a bola nas costas, acaba sendo queimado. E às vezes sofre, mas é muito raro. Eu acho que esse cara aí é espetacular. O time que pegar ele, com certeza vai ter um ótimo cornerback aí por uns 10 anos. Eu já voto em Prince Amukamara, cornerback de Nebraska. Sentiu muita saudade de Ndamukong Suh, né? Tinha uma vida muito mais fácil quando tinha um pass rush poderoso como Ndamukong Suh lá na frente. Mas ainda assim teve um ano muito sólido, só faltou forçar mais turnovers, né? Mas Prince Amukamara, eu gosto mais do estilo de jogo do Amukamara do que do Patrick Patterson. Mas os dois são top corners dessa classe. Qualquer um dos dois times vai estar muito bem servido. E os caras correm, hein, Vitor? 4.44, 4.49. Os caras estão correndo muito esse 40-yard dash, pelo amor de Deus. Diga mais um nome aí, Vitinho, de cornerback. Eu vou falar também, só pra terminar a lista aí, né? Jimmy Smith, Colorado, cotado pra sair no fim do primeiro round. Outro cornerback muito bem cotado também, porque pode não ser um jogador que destaca, até por ter o Prince Amukamara e o Patrick Patterson no draft. Mas é um jogador que... bem consistente. Sabe defletir a bola, não intercepta muito, ele vai sempre jogar na mais segura. Ele não tem big hits, não faz muita interceptação. Mas ele vai sempre para um wrap-up tackle, um tackle mais seguro, um defletir um passe. Tanto que ele está sendo comparado ao Nende Zomua, porque nenhum quarterback da NCAA teve coragem de lançar a bola para ele. E se teve, foram muito poucos, acho que foram no máximo 25 passes lançados para ele na temporada da NCAA. Os quarterbacks evitaram ele ao máximo, e por isso que ele está sendo muito bem cotado. Outro jogador aqui muito bem comentado, muito elogiado pelos técnicos, e que está todo mundo de olho, incluindo aí Pittsburgh Steelers, Detroit Lions, entre outros, Aaron Williams. Aaron Williams joga tanto de cornerback quanto de free safety, e é aquele defensive back, cara, que o cara é chato. O cara é chato. Aonde você olha no campo, o maldito tá lá, defendendo o passe, pegando a corrida, interceptando o cara. Aaron Williams, cornerback free safety de Texas Longhorns, comparado, humildemente, a Hunter Rowe. Só isso, Vitinho. Só ele. Isso porque ele é o quarto, né? Você imagina como são os outros três. E completando aí a lista também, cabe aqui a menção honrosa também, a Brandon Harris, cornerback de Miami também, cara muito alto, muito forte. Parabéns a Miami, Miami sempre formando bons jogadores de defesa. E se a gente for puxar aqui, ó, tem aquele Rizai Dowling, cornerback de Virgínia, tem o Curtis Brown, tem muito cara bom chegando nesse draft, cara. Tem o DVD, né, DeMarcus Van Dyke, de Miami também. Os dois cornerbacks titulares de Miami estão saindo. Vai deixar Miami, né, enrascada da porra. Mas a classe de cornerbacks, assim como a classe de defensive ends, está muito bem alimentada, muito bem servida nesse draft. Fechando o nosso podcast de defesa, safeties. Tanto free safety quanto strong safety. O Aaron Williams a gente já comentou aqui, então o Aaron Williams a gente já separa ele, porque ele joga tanto de cornerback quanto de free safety. Quem é pura e estritamente safety, Vitinho? Diga lá. Eu vou com outro jogador de CLA, Kareem Moore. Ele podia ter saído ano passado, quis se manter na faculdade por mais um tempo, e eu acho que ele tomou a decisão certa, porque ele tá pra sair no segundo round. A classe de safeties esse ano não é uma classe que se destaca, não é uma classe muito forte. Mas é uma classe consistente, ao meu modo de ver. Porque é uma classe que você não vê nenhum cara com busts, com cara de bust, você não vê problemas disciplinares, problemas escolares. Mas não é uma classe que se destaca. É uma classe com top safeties. E o Raheem Moore acabou se tornando top safeties daí, da UCLA. Ele mandou muito bem no combine. É, foi bem no Pro Day também. Mas não se destacou. Eu acho que ele é o top safety, mas ele deve sair pelo começo do segundo round. Ou até pelo... Se tiver sorte, pelo finzinho do primeiro. Mas eu acho que o time que precisar dele pra entrar no, numa, numa defesa... Se ele entrar numa defesa bem montada, eu acho que é capaz que ele se dê bem nesse time e até se torne um dos destaques. Porque um cara que faz 10 interceptações em um ano não pode ser bobo, né? Tem que saber jogar. E eu já vou aqui... Tem um cara que eu gosto muito, mas que não está extremamente bem cotado no draft. DeAndre Michael, safety de Clemson. 75 tackles. Ele é o safety, tá, pessoal? Só pra lembrar. 4 interceptações. Isso porque ele teve o breakout year dele em 2009. Foram 98 tackles, 2 sacks, 1 fumble forçado e 8 interceptações, incluindo um retorno para touchdown. O cara foi um monstro. É natural que depois de um ano como esse que ele teve em 2009, todo mundo tenha prestado mais atenção nele e tenha diminuído os passes, as jogadas pro lado dele na NCAA. Mas jogou muito por Clemson, pelo time do Clemson Tigers, de DeAndre Michael, mas não tem o tipo físico assim, o que os técnicos gostam de ver num free safety para apostar as fichas num high pick. Então ele vai sair lá para a quarta, quinta rodada, com certeza, mas é rápido, não é o cara mais físico, ele tem uma carcaça até um pouco leve, se você quiser usar ele como strong safety, mas vai render aí seus bons momentos de sucesso para os times que pegarem ele. O time que está de olho nesse rapaz é o New England Patriots, tá? Só para comentar assim, os técnicos que ele costuma chamar a atenção. E é isso aí, pessoal. Esses foram alguns dos nossos prospects de defesa para esse draft. Não vejo, a menos que o Victor queira comentar alguém assim, mas não vejo nenhum prospect de Special Teams que seja o cara nesse draft. Acho que não cabe nenhum comentário aqui. Não tem nenhum punter, não tem nenhum kicker que seja um pudim de pinga, que nem aquele do Raiders. Como é que é o nome dele, cara? O Sebastian Janikowski. Naturalmente eles vão ser escolhidos nas últimas rodadas. Então acho que não cabe nenhum comentário aqui. Tem alguém que você quer falar alguma coisa, Vitinho? Não, acho que kicker e punter eles têm que merecer o destaque quando estão no NFL, não quando estão indo pro draft. Então, passa a régua então, fecha a conta. Acho que já falamos bastante de defesa já. Então é isso aí, pessoal. O Endzone dessa semana fica por aqui. Mais uma vez, obrigado por todo mundo que ouviu. Mandem suas opiniões também sobre os prospects do draft. Quem vocês gostaram, quem vocês não gostaram, quem vocês acham que vai render, quem vocês acham que vai ser um bust. Defesa, geralmente é assim, né? Ou uma aposta, ou tudo ou nada. Geralmente o cara não passa do practice squad. Mas, enfim, mandem seus comentários pra gente aqui também. Nós voltamos semana que vem, se tudo ajudar, se tudo der certo, com a primeira parte do nosso mock draft, as 16 primeiras escolhas do NFL Draft 2011, comentadas time por time, qual a necessidade, o que cada um pode escolher ali, que vai agradar técnicos, jogadores, ao time, que pode dar um futuro. Vitor Freire, um abraço, meu querido, obrigado. Um abraço, Edu, tudo de bom pra vocês aí, um abraço pros Endzoners. Obrigado a todos que nos escutaram. E em menos de 3 semanas nós estamos aí de novo, né, Nando? Tomara, né, Vitinho? Vamos torcer para que em menos de 3 semanas nós consigamos voltar. Pelo amor de Deus, gente. Deu trabalho, hein? Olha essa gravação. Mas infelizmente foram problemas que a gente não pôde controlar. Peço desculpas por todo mundo. Agradeço o pessoal que deu a força para mim e pro Alê via Twitter. Mas nós estamos aí sempre presentes. O podcast não vai acabar. Nós vamos continuar aqui sempre falando um pouco de groselha para vocês. Até semana que vem, rapaziada. Fui! Wow. 16 avos de final ia ser complicado. Puta, 16 avos de final ia ser foda. Foda. Da onde que eu tinha tirado 16 avos de final? Que aí eu olhei e falei, mano, beleza, tem oitavas de final, quartas de final, semifinal. Porra, mas e quando sai 16 caras, o que que é? A Copa do Brasil chama de primeira fase.